Podemos falar? Caveira. Eis que a verdade chegou. A verdade chegou com luz, muita luz. A verdade chegou devagar, chegou mansa. A verdade para chegar neste planeta. Pode desligar o som. A verdade para chegar neste planeta precisava de um instrumento da verdade, puro de coração. Porque só assim a verdade poderia ser dita. Eis que ela chega, porque o seu instrumento está pronto. Num mundo de mentira, a verdade, quando chega, incomoda muito. Mas ela chegou, ela não virá, ela já chegou. E o portador da verdade está protegido pelos falangeiros de Miguel, do Arcanjo Miguel. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Cristo planetário e por Deus. Doa a quem doer, a verdade chegou. Eu sou Criptros. Eis que é chegada a hora. Eis que é chegado o momento. A verdade confundirá os orgulhosos, os soberbos, os vaidosos e gananciosos. Mas essa verdade glorificará os justos. Esta verdade incomodará muito. Esta verdade virá à tona, e é agora, já, em profundidade, sem dúvidas, sem mensagens truncadas, sem mensagens sem sentido, em profundidade. A verdade desmascarará criminosos. A verdade desmascarará mentirosos. A verdade desmascarará falsos profetas. É necessário. Desta vez, o aviso não para o que acontecerá, mas para o que já começa a acontecer já. Não se sabe, não se entende, não se ouve, não se acredita. Há ceticismo, há deboche. O ceticismo, o deboche, a incredulidade, o julgamento, a violência, a agressividade cairá por terra. Os hipócritas serão mostrados com clareza quem é quem, e esta verdade será dita, doa a quem doer. É necessário. É para o mundo, mas não só a verdade, como alento, consolo, informações profundas, nunca ditas em detalhes, aqueles agarrados às suas convicções, suas doutrinas e seus preceitos incontestáveis, serão obrigados a se render à luz que será trazida do universo através do Verbo que se fez carne. Porque a carne será o Verbo, a voz de Deus neste orbe planetário. Exu Marabô. É chegada a hora da justiça. Chegou a hora da justiça ser aplicada. Agora, verdadeiramente, todas as máscaras vão cair, mas vão cair feio, porque todas as verdades que foram ditas aqui nesta casa foi muito pouco na frente da verdade que será dita a partir de agora. Dois mediúnicos de verdade, não os que tem por aí. Os que tem por aí são muito pouco, e eu digo de todos. Eu, Exu Marabô, que trabalho na vibração de Xangô e Yansan. Eu sou justiça. Eu sou um Exu coroado. E eu estou aqui com os meus. E eu trago a clave da justiça. Eu trago a verdade como embaixador de Jesus Cristo. Como um agente executor do karma que trabalho para a misericórdia divina e a justiça divina. Com amor, fraternidade e respeito. Eu fico muito feliz por esse momento, muito feliz, porque muitos não vão entender o que nós estamos dizendo, e nós também não vamos dizer, sabe por quê? Porque será através das obras que todas as respostas virão, através das obras que serão feitas nesta casa, através deste instrumento e de todos os outros instrumentos que aqui estão. Toda a verdade virá, e toda a injustiça e a mentira e a hipocrisia vão cair por terra. Nós vamos mostrar para o mundo quem é quem, quem verdadeiramente é. Vocês estão preparados para a verdade? O médium que eu uso agora, ele ainda não sabe, porque nós não mostramos para ele. E nós ainda não ativamos o que nós vamos ativar. Mas logo que nós ativarmos, ele verá. E os próprios que estão aqui terão muitas respostas de algo que, quando alguém encarna aqui na Terra, geralmente não pode ficar sabendo. Mas mediante as circunstâncias, vocês vão ficar sabendo. Vocês vão saber quem vocês são. Não só de agora, como de antes. E vocês terão a oportunidade de, através do que vocês vão ficar sabendo, amadurecerem, caírem na real, despertarem ainda mais do que já despertaram. Porque é necessário que vocês saibam, mas não é para matar a curiosidade de vocês. É para o trabalho que espera cada médium que aqui está. E o instrumento que nós vamos usar para vocês é o Pedro. É ele. E nós vamos usar ele também para ele mesmo, porque nós vamos mostrar para ele quem ele é com clareza. A verdade virá através dos olhos, dos ouvidos e das mãos. Primeiro, vai chamar a atenção de vocês aqui de dentro. Vocês vão ficar loucos ao redor dele, fazendo mil perguntas e ele falando. Depois que vocês assentarem o facho e saciarem a sua sede de informações, aí nós vamos fazer isso com o mundo. Nós sabemos que, mediante a mensagem que está sendo dita aqui agora, ele será escarnecido, alvo de deboche, julgamento, ira, fúria, raiva. Que assim seja. Esta é a realidade da humanidade que habita este planeta. Não tem problema, nós entendemos a sua infantilidade emocional e evolutiva. Que vocês são crianças, todos. Todos vocês, com exceção dos espíritos que estão encarnando agora, que vêm de outros orbes, com exceção desses. Mas os outros, nós sabemos muito bem quem é quem, porque nós acessamos facilmente o corpo mental inferior de cada um de vocês. Nós acessamos com facilidade, com a mente. E nós verificamos em todos os arquivos quânticos e arquivos mentais e todas as cadeias de DNA vibratório e em todo o teu genoma astral, todo o teu mapa quântico, todo o teu mapa genético, todos os registros do teu espírito, em muitas encarnações pregressas. E assim, nós vamos repetir. Nós vamos dizer para o mundo quem é cada um, de forma tão sábia que não vai ter como prejudicar nenhum médium que aqui está. Mas nós vamos dizer, assim como vamos trazer informações profundas do plano espiritual nunca trazidas antes. Assim como vamos trazer uma palavra de consolo e nós vamos descortinar o véu com relação aos seus, de cada um de vocês, toda a sua árvore genealógica. Nós vamos trazer todos aqueles que se fazem necessários se apresentar. E não vai ter como haver dúvida. Eixo Sete Infernos. Você vai ter a oportunidade, muitos de vocês terão a oportunidade de saber quem são os seus espíritos. E isso é uma misericórdia de Deus para vocês mudarem de uma vez por todas, porque vai ser mostrado para vocês que muitos de vocês, se continuarem como estão, nós vamos mostrar para vocês para onde, qual lugar espera os seus espíritos. É uma misericórdia e tanto. Aproveita. Agarra isso com unhas e dentes. Todos vocês. Não fica com raiva, não. Não fica com raiva do que vai ser dito. Aceite o que tu é. Aceite o que você é. Porque você é isso que será dito. É você. É a realidade do teu espírito. Enxergue de uma vez por todas, porque já que tu não enxerga, cada um de vocês, porque são muitos, já que vocês não enxergam, nós vamos mostrar através dele. E muda de uma vez por todas, para que você não vá para lá, para aquele lugar que os seus espíritos conhecem bem, para que vocês não vão para lá de novo. Aproveita a chance. Nós terminamos aqui. Muito obrigado.